cercado de edifícios, que prende, que mata, que morde, que pica teu falecido coração. Que prende, que mata, que morre.